121.946 bullets here. Salvador Ground, November 426, Quebec Sierra, clearing runway 10, taxi to the FBO. Roger, Alpha and Kilo 8.3. November 426, Quebec Sierra. 426, Quebec Sierra. Número 605, atualizado 2000 pés, ajustando 05. Reporte na final estabilizada. 2000 pés, no 05. Reportará com o número 3859, inicie redução 2100 nós, desça para nível 040. 040, 110, 3859. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.015, 3859. No 605, complete final e LS sem glide, chame torre, no 8, decimal 6. No 8, 6, por 605, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo no 605, 1,5 para o Serra Vitor 372. No 605, reporte a avistante. 3859, autorizado 2000 pés. 2000, 3859. Apostou com o número 1200? Périgo, número 1200. Livre pouso, pista no zero, os primeiros 90 metros fechados devido obras, ajuste no zero no 5, vento no 90 graus com 0 nós. Voo 1605. Livre pouso, pista 10, 1-0, 5, voo 1605. Noventa com 10. Chame torre no 8.6. 1-8-6, 3-8-5-9. B05, solo aos 30, direito, 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, eu livrar, boa, minha Zé. Solo, Salvador, gol, 1-6-0-5. 1-2-1, décimo 9. 3-2-5-9, passou esse ano, baixo travado. B05, prossegue Alfa Índia, portão 3. Alfa Índia para o 3, o nome é 05. Avistou a? 2000 pés. 3859, continua aproximação, a pista no zero, operando com os primeiros 90 metros fechados. Livre pouso, pista no zero, vento sul, 190 graus, com 09 nós. Livre pouso, 10, 3859. Os primeiros 90 metros fechados. Gente. 385933, direita, 1219. 2193, 859. São Salvador, TAM 3859, bom dia. Prossegue Alfa e Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, 8, 3859. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Eco, Mike Sierra. Tem que estar Juliette na Bonf. Papa Romeu Eco, Mike Sierra, sua identificação, chegada a Bonf, desce e mantém nível 040. Descendo ao 040, Eco, Mike Sierra. Stand by, Chris. Standing by, American 980. Solo Salvador, gol 923. Confirmação Juliette, autorização 360 Guarulhos. 360 aguardando o corpo. Enter. Bom dia, Atena 3663, 380 Guarulhos. Então 3660, prossiga. 3663, senhor, bom dia, coordenação 380 Guarulhos. 380, vocês confirmam o horário. Pouco cedo ainda, para o 05 da próxima. Gente. American 980, ready for engine start and pushback at gate 11. Roger, stand by. American 980, standing by. Americana Edil, aprova o startup em push report, T-Tex. American 980, cleared to push back and start engines. Call when ready to taxi. Papá Mike Echo Delta, confirme código acionado. Papa Van Mike Eco Delta, mantém 500 pés, informe ingressando no corredor Axé. Gente, está autorizado, desvio, Mike Eco Delta. Cruzou 060 para o 040, Eco Mike Sierra. Eco Mike Sierra, desce para 2.000 pés, ajuste no 096, resposta brisada na final. Descendo para 2.000, 10 no meio, ajuste, reportará na final, no localizador, Eco Mike Sierra. Mike, na região, KTOC, level 4, 10, vai up and risk 5-8, after takeoff, runway 10, left turn. Boca Departure, Papa Uniform, Charlie Alpha Departure, Aracaju Transition, Alpha Charlie Juliet Transition. Salvador Departure 119.8, Skulk 5572. American 980, clear to receive bay, climb and maintain for the 410. Boca Departure, left turn, and then Alpha Charlie Juliet. Departure frequency 119.8, Skulk 5572. Over text to holding point 1010 via Juliet and Alpha, QNH 0015, American 980. American 980, cleared to the holding point runway 10 via Juliet Alpha, and we have 1015. 923, Cobre. Prossiga na escuta. Autorizado 360 Guarulhos, Super Whisky 50. Decola pista 10, curva direita da Eldiné. 119.8, transponder 5576. Ok, 360 Guarulhos aprovado. Super Whisky 50, decola da 10, curva direita da Eldiné. 198-5576 ou 923. Tá corretinho, pronto. Chamarei, obrigado. Tano 3663, cópia. Yeah. Foi autorizado 380. 380 para Guarulhos, Aperu Whisky 50. Decola pista no 0, direita da Eldiné. 119-8, 5011. Conforme 380, Aperu Whisky 50, decola da 10, da Eldiné. Sinal de 8, controle 5011 no transponder. Corretinho, pronto. Obrigado. Sou o localizador, Eco Mike Sierra. Papa Romeo, Eco Mike Sierra, compartilhando ele, SC1 Glide, chame Torre, 1-8-6. 1-8-6, Eco Mike Sierra. Salvador, Papa Romeo, Eco Mike Sierra. Mike Sierra, continua a aproximação, a intenção é 1-0 ou 1-7? Sim, visual, cabeceira 1-7, senhor. Negativa, a intenção é só circular instrumento, ainda estamos operando instrumento 1000 pés de teto. Inclusive as formações estão se deslocando todo para o setor noroeste. Gente, então, cabeceira 1-0. É como é que você é, só informando o ajuste no 0 no meio agora, os primeiros 90 metros da pista no 0 estão fechados devido a obras. O vento sul, 190 graus com 10 nós, livre pouso, pista no 0. Gente, erra. Ground American 980, we are ready for takeoff. Contact you 118.6. 118.6, American 980. Solo Salvador, é o gol 1923. Pushback, acionamento, portão 4. Autorizado, portão 4, chame para o táxi, gol 923. Autorizado, chamarei táxi, gol 923. Como é que serra? Seu solo foi aos 48, livre direita, chama o solo 121.9. Para solo 121.9, é como é que serra? Solo Salvador, bom dia, Papa Romeu, é como é que serra? É como é que serra? É parte 3 ou Aerostar? Aerostar, senhor. Alfa, Juliette, Lima, Mike, reporte Quebec. 7 Alfa Juliette Lima Mike reportará para cruzamento na Quebec. O Eco Mike Serra. To line up and take off runway 10, first 90 meters are closed, wind 190 degrees, 11 knots. American 980, clear for takeoff runway 10. Salvador, eu passava para Mike Echo Delta, passando pelo sul. Mike Echo Delta com base pela direita, reporte na final da 17. Mike Echo Delta é passar da final 17. America 90 Airborne at 51, contact 119.8. 1980, American 90, so long. American 980 at a 2000, for flight level 410. Bianca 6311. Caucasian 18 now, descending flight level 040. 7, vento 190 graus com 13 nós. Delta, ciente, baixar de checada. Confirma pro 1923. Ok, 1923, a pista usa agora é 28. Prossiga via Índia, Alfa até o ponto espalhado da 28. Modifique a saída para Goleval, após Eval, Eudes, 1923. Ok, Índia Alfa até a ponta 28, Gole, Eval, Eudes, Gol 1923. Salvador, departure American 980 at 050. Bom dia, Bianca Brasil 6311 com informação Juliette. Bianca 6311, sua identificação.